10h17 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu vou conversar agora com um professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon, o Oscar Quinhones Fernandes. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito bem, vocês aí? Estamos com algumas dificuldades na comunicação, mas eu já anuncio aqui que o professor Oscar Quinhones Fernandes, ele participou de uma descoberta de um meteorito no Paraguai, é isso mesmo? Sim, isso mesmo. Nós, na verdade, estamos colaborando com o professor Jaime Baez, né, que fez a descoberta lá em Assunção, né? Então, nós estamos apoiando ele daqui, né, com mapeamentos, essas coisas aí, né? Como é que foi feito esse trabalho? Foi feita uma parceria entre a UniOeste, entre instituições, para que fosse feito esse trabalho de análise, inclusive, desses fragmentos encontrados ali perto do Lago Ipacaraí? De fato, o professor Jaime Baez, né, que fez a descoberta, ele vai ministrar a disciplina no curso de mestrado em Geografia aqui em Marechal Rondon, né? E em agosto, ele veio aqui em Marechal Rondon, né, nós conversamos, e a partir daí que surgiu essa parceria, né, entre nós. E a partir daí ele começou a fazer pesquisa lá e nós ajudamos ele daqui, de Xambó. A descoberta de artefatos como meteoritos, enfim, fragmentos de objetos que vieram do espaço. A presença desses objetos é relativamente comum aqui no nosso continente? Esses objetos caem constantemente do espaço. São pequenos fragmentos, né? Mas nem sempre chegam a Terra, né? Mas sempre estão caindo corpos do espaço, né? E nessa situação aí, por exemplo, ele recorreu a um banco de dados da NASA, né, para ver, né, em que ponto do país esses objetos caíram. Né? Ele foi investigar, né? Que ele coletou do banco de dados da NASA, foi aí que ele encontrou vários objetos, né, aí perto do lago de Paraná. E qual é a importância que se tem com relação a realmente certificar que aquela rocha encontrada naquele local, ela é de fato um fragmento de um meteorito, enfim, um objeto que veio, um corpo celeste que caiu aqui na Terra? Qual que é a importância de fazer esta certificação? Ele de fato está nessa fase agora, né? Ele coletou 12 fragmentos, né? Porque aparentemente o corpo se desintegrou no espaço, certo, na superfície, né? E aí se espalhou pela região. E ele coletou 12 fragmentos, né? Ele está justamente nessa fase de certificação, né? Porque tudo que essa colisão aconteceu já em 1877, já faz mais de 100 anos, mas ele não fez uma verificação no campo, né? Digamos assim, ninguém viu o corpo cair, né? Mas todos as características físicas do material levam a entender que são meteoritos. E esses meteoritos, esses objetos, eles estão aonde agora? Eles estão no Paraguai ou estão aqui no Paraná? Não, ele está lá, em Assunção, com o professor Jaime Baez. Será alvo de novos estudos também? Como é que vai ser feito esse trabalho? Não, agora ele está nessa fase de certificação, né? De correr atrás, de fazer análise química, né? Porque ele só fez uma análise agora macroscópica do material, né? Já uma análise com lupa, medição de densidade, essas coisas, né? A partir de agora ele vai passar para essa fase de análise química, né, para confirmar, né, para definir o tipo de meteorito que ele é, né, porque a partir de só com a análise química ele vai saber a tipologia química do meteorito. Conversei aqui na CBN com o professor Oscar Quinhones Fernandes, ele que é do curso de Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, falando a respeito deste objeto, deste meteorito encontrado ali no Paraguai, esses trabalhos, essas análises realizadas. Professor Oscar, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia.